Numa própria conversa com você, moço, o Caboclo Cobra Coral, meu companheiro, que é egrégora espiritual desse menino, falou sobre ilusão e viver fora dela, viver na ilusão. Então, eu vou parafrasear ele e dizer: vocês vivem de ilusão, vocês vivem, digamos que, dentro do que vocês podem entender. Então não queiram ser o que não é possível ser. Sejam sinceros. Isso não dá espaço para vocês serem mesquinhos, ruins. Eu não tô dando carta branca para isso. O que eu tô dizendo é, ao invés de negar as suas paixões, entenda as suas paixões e seja senhor delas. Por quê? Vocês acham que aqui do outro lado não existe nada disso? O espírito que não aprende a lidar com o seu lado sombra não sai do lugar. E ignorar o lado sombra não é aprender a lidar com ele. É a mesma coisa que botar poeira debaixo do tapete. Entende, moço? É madrugada, ele está do meu lado. É madrugada, ele está do meu lado. Por isso eu te digo, oi, tranca a rua, você é meu advogado. Por isso eu te digo, oi, tranca a rua, você é meu advogado. Boa noite, moço. Para o Exu, salve seu tranca-ruas. Salve tu, salve sua banda, salve vocês todos. Salve a sua proteção, Laro Exu. Aroiê. Como é que tu tá, moço? Graças a Deus, querendo aqui primeiramente agradecer ao senhor e a hierarquia, né, ao qual o senhor se reporta aí por essa nova oportunidade, né, de estudo, de trabalho, de esclarecimento com o senhor no diálogo com os espíritos. Graças a Deus, né, moço? Graças a Deus. Seu Exu, quando uma pessoa assim ouve o Exu falar graças a Deus, vai dizer assim, a influência do médium. Por que que na cabeça de muitas pessoas a palavra Deus não pode habitar a boca de Exu? Olha, moço, o pior é gente que se diz umbandista e pensa desse jeito. Entende? Porque se você for estudar, você não encontra nenhuma referência de Exu na Bíblia ou em qualquer documento mais antigo. Quando que Exu foi demonizado, moço? Exu foi demonizado quando a Portugal, a Espanha estavam colonizando esse país. E os jesuítas, eles tinham que converter todo mundo. Tinha que converter o índio, tinha que converter o negro. E quando eles se depararam com o panteão africano, moço, eles tinham que de alguma forma demonizar tudo isso. Então, por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de amor ao próximo, eles colocaram Exu nessa posição. Tô falando do orixá. E aí, esse nome que ganhou essa má fama que se passa para as entidades. Então, moço, se fosse para resumir, eu diria que é por burrice. Porque é burrice. Porque se eu não sirvo a Deus, moço, quem é que eu sirvo? Claro. Nossa. Então, vamos dizer que é um problema cultural, linguístico, As pessoas não procuram a origem das coisas, moço. Tá todo mundo tão preocupado com o que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 100 anos, daqui 1000 anos. Mas ninguém se preocupa em entender o que que aconteceu para as coisas ficarem como estão. E aí as pessoas aceitam qualquer porcaria. Aceitam como verdade qualquer coisa. Depois reclamam, né, moço? Claro, com certeza. Quando perguntam ao senhor em que polaridade o senhor atua, o que o senhor responde? Olha, moço, o meu trabalho é, sim, numa polaridade energética negativa. Mas eu não sou negativo. Entenda? Eu consigo condensar minha energia, consigo densificar minha energia para fazer muita coisa que eu tenho que fazer. Mas eu não sou não sou um espírito negativo. Existe uma diferença, moço, entre um espírito que está sugando, por exemplo, uma pessoa, porque ele está negativado, o negativo puxa aquela energia. Falando de um obsessor, por exemplo. No meu caso, moço, por exemplo, se alguém faz um trabalho de magia para o consulente e ele vem pedir para desfazer e é do merecimento dele, eu não tenho que esgotar aquela energia, moço? Sim, senhor. Como é que eu vou esgotar aquela energia? Com uma polaridade negativa, eu vou sugar aquela energia para que essa energia seja transportada para onde tem que ser transportada, ser trabalhada e então positivada. Entende? Digamos que eu preciso vestir a luva para mexer no lixo. Essa luva seria densificar minha energia ou negativar a minha energia. Mas isso é só uma armadura. Por dentro eu continuo sendo um espírito de luz, moço. Entende? Então, quando alguém pergunta de que forma o senhor atua, isso responde um pouco dessa pergunta também. Sim, moço. Você sabe que em preto velho também vai no umbral, não sabe? Sim. Preto velho também vão dizer agora que é espírito negativo? É a mesma... Como que eu posso dizer? É o mesmo mecanismo. A diferença, moço, é que quanto mais elevado está a sua energia, mais difícil é de você densificar. Então, por que que o povo vive falando aí desses padrões vibratórios, que é para você se manter vibrando positivo, manter pensando positivo, e o povo acha que isso é baboseira de autoajuda? Mas quanto mais você reforçar a sua energia positivamente, mais difícil vai ser de você cair. E quando você cair, você não cai de uma vez. Por mais que aconteça as coisas da vida, você toma um supetão, mas você continua de pé. Porque você ainda está acima daquele nível energético umbralino, vamos dizer assim. Então, quando o Exu, e tem muito Exu que passa a maior parte do tempo no umbral, moço, mas isso não significa que ele é menos ou mais de que quem passa mais ou menos tempo lá. Entende? Diferente de vocês, o ambiente não faz a entidade. A entidade muda o ambiente. Claro. E qual é o objetivo do senhor como individualidade nesse trabalho de Exu? Primeiro, moço, equilibrar a magia no universo. E disso se desdobram, moço, outros objetivos do meu trabalho. Ou seja, Eu tomo como minha missão principal esgotar toda e qualquer ideia arcaica ou equivocada sobre magia. Também trabalhando para cessar trabalhos negativos, trabalhos feitos por maldade, trabalhos que vocês já estão cansados de ouvir. E conscientizar as pessoas sobre o que é magia e como usar isso na vida delas, a favor delas, e não em detrimento do outro. Porque para você usar a seu favor, você não precisa usar para fuder com o outro. Você pode usar pro seu bem, se você souber usar, como nós já conversamos sobre magia. Se você souber usar, você não vai prejudicar as pessoas. A magia é uma conexão com Deus, moço. Então pode-se dizer que a minha missão é ajudar as pessoas a se reconectarem com Deus. Por que não? Entendi. Muito bem. Então, parece que o senhor pintou aí um pouco de para as pessoas se compreenderem bem qual que é a função da linha da roupagem tranca-ruas, né? Vamos, é muito amplo. Claro. Porque primeiro que você tem muito tranca-rua, né? Você tem tranca-rua, tranca-rua das almas, que é o meu caso, tranca-rua das sete encruzilhadas, tranca-rua de Embaré, tranca. Você tem um monte. Então você tem vários departamentos ali. E eu tô te dizendo a minha missão individual. Claro. Pode vir um outro tranca-rua das almas, moço, e te dizer que a missão dele é resgatar almas do umbral, por exemplo. Ou dizer que a missão dele é ficar no cemitério. Pode vir um tranca-ruas, que não é um tranca-ruas das almas, é só tranca-ruas, e te dizer que a missão dele é guardar a encruzilhada entre o mundo tridimensional e a quinta dimensão. Tem muitas missões, porque as falanges têm missões, só que cada espírito tem o seu histórico e a sua missão específica. Então, digamos que dentro da minha missão há sinergia com a energia de Tranca-Rua das Almas, porque é uma energia muito magística. Então a relação ela se dá. O espírito não está vivendo como tranca-rua, não está vivendo a missão de tranca-rua porque ele foi obrigado. Ele está vivendo porque dentro do que ele tinha para fazer era a melhor escolha para ele. Toda essa questão de afinidade energética para escolha de linha, moço, também é isso. Vocês não entendem que escolha, quando você escolhe uma coisa, você define energia, moço. Se você escolhe ficar o dia inteiro dormindo, você está definindo a sua energia. Porque sua energia vai cair. Porque você não se movimenta. Porque você não sai da rua. Você não vê o mundo. Você não troca. Então você fica estagnado. Você está definindo sua energia com a sua escolha. Então, você tem muitas variáveis. Mas de uma forma mais simplista, moço, sempre que um Exu é de cemitério, ele vai trabalhar com finalização de processo, com fim de ciclo, com fim de existência, com fim de energia. E quando eu digo fim de energia, não é acabar, mas é acabar o trajeto que aquela energia fez até ali. E quando você transforma essa energia, moço, por exemplo, um trabalho negativo em uma energia positiva, por exemplo, uma energia de perdão, você está fazendo um processo de finalização. Porque você finalizou aquele ciclo de vingança. Você finalizou aquele ciclo de ódio, de raiva. Isso é o que seria mais característico dos Exus que, como eu, trabalham na energia da Kalunga. Entende, moço? Sim, senhor. Muito bom. Então, falamos um pouco de Exu Missão, falando da sua em específico, como trancar ruas trancar a rua das almas e da sua individualidade. Agora eu gostaria de saber também o objetivo do senhor. Por exemplo, o que é que eu ganho com tudo isso? O que é que tem nisso para mim? Sempre tem que ter alguma coisa, né? É, então. Sempre tem que ter uma vantagem, sempre tem que ter um ganho. Eu posso ser bem honesto com você, moço? Claro que sim. Quando eu aceitei esse cargo, quando eu aceitei essa maneira de fazer meu aprendizado, eu tive que entender uma coisa. Por que que eu não posso usar o meu nome de encarnado para trabalhar? Porque a vantagem, o ganho, não é individual, é coletivo. Como eu me beneficio disso? Eu consigo adquirir mais conhecimento, eu consigo adquirir mais ciência do universo, eu consigo adquirir o que vocês vivem chamando de evolução, mas isso para mim não é objetivo, é consequência, moço. Quando você se torna guia, e aí eu tô dizendo guia porque eu gosto muito dessa definição, dessa palavra guia. Você passa a trocar com diversos encarnados. Porque você está guiando o seu médium que você trabalha. E você está guiando, ou pelo menos auxiliando a guiar todos os consulentes que passam pedindo ajuda no dia do trabalho. Então o que é que eu ganho com isso, moço? Eu simplesmente sigo o meu destino. Não tem ganho maior no universo do que estar fazendo o que você deveria estar fazendo, aonde deveria estar fazendo e como deveria estar fazendo. Talvez seja leveza de consciência que você ganha. Talvez seja um degrau a mais, dois degraus a mais, para subir até o Altíssimo. Mas faz muito tempo que eu deixei de me preocupar com o que tem para mim em uma situação. Entende, moço? Certo. Como é que Tô foi? querendo parecer nobre com isso não, viu, moço? Não, claro que não. É que isso é uma das lições básicas para uma entidade de luz trabalhar. E é por isso que você vê as entidades, os guias, criticando tanto as pessoas que pedem dinheiro e dizem que estão trabalhando com entidade de Umbanda. Porque o que que eu vou ganhar com isso? Nada também. Entende? A entidade, o guia, por mais que o espírito sempre esteja na sua jornada, sozinha, na sua jornada singular e unitária, moço, depois de um tempo, fora da matéria, essa história de o que eu ganho com isso perde a relevância. É difícil tentar explicar esse conceito, moço, porque vocês vivem se preocupando e precisando se preocupar com isso, porque senão vocês não comem, vocês não bebem, vocês não dormem, vocês não vivem. Mas quando você sai desse estágio de precisar mendigar tudo, precisar vender o almoço para comprar a janta, tudo isso perde sentido, moço. Porque geralmente o ser humano ele existe só para sobreviver, moço. E a gente não tem essa preocupação. Então, nós preocupamos em existir bem. Entende? Para o Exu. Você me desculpa se eu vou muito longe em cada pergunta que você faz, moço. É que já tem tanta coisa rasa nesse mundo, que pelo menos esse momento de conexão com o divino seja verdadeiro E seja profundo, né, moço? Isso, eu que agradeço, viu, seu Exu. Quando se eu vier perguntar e tem mais coisas que o senhor quer falar, pode dizer, olha, já respondo, vou terminar isso. É porque eu talvez não percebi mesmo que tinha mais coisas, mas é muito bom que o senhor continue e traga maior profundidade, porque os estudiosos hoje, pelo menos quem acompanha o diálogo com os espíritos, já ouviu mais de 500, né? Pode se aprofundar. É diálogo para dar com o pau, né, moço? Graças a Deus. Então, quando a gente fala sobre a diferença da atuação do Exu na Umbanda e na Quimbanda, como melhor compreender isso? O senhor trabalharia para a Quimbanda? E se trabalhasse, qual que seria a diferença? Bom, agora a gente entrou num território delicado. E por que delicado? Porque a gente tem que falar, primeiro de tudo, quando você fala Quimbanda, moço, você tá falando baseado no seu repertório. Isso. Mas quem tá ouvindo sobre Quimbanda também vai julgar baseado no repertório dele. Então eu vou pedir sua licença para fazer um parênteses aqui, pra gente estabelecer um conceito de Quimbanda. E conversar sobre esse conceito, pode ser, moço? Boa, boa. Muito bom. A Quimbanda, moço, existem algumas linhas que defendem que a Quimbanda, ela existe inclusive dentro da Umbanda. Para alguns pensadores, a esquerda é Quimbanda. Existe a Quimbanda independente e a Quimbanda dependente, por assim dizer. A independente é a Quimbanda que não trabalha com a direita. E a Quimbanda dependente é uma Quimbanda que está dentro da egrégora da Umbanda. Agora, quem ouviu por aí que Quimbanda só faz o mal, nesse momento está se remoendo na cadeira. Claro. A Quimbanda, moço, tal qual a Umbanda ou o Candomblé, não é culpada da ação de ninguém, principalmente de quem usa o nome à toa. Então eu quero estabelecer com você aqui o seguinte. A Quimbanda, que é essa Quimbanda independente, que trabalha apenas com Exu e Pombagira, sobretudo e principalmente com Exu, ela é muito diferente culturalmente. Ela é muito mais magística. Ela é muito mais colocada sobre um arquétipo quase que filosófico ou filosófico sobre desejo e a possibilidade de conseguir. Por quê? Se você for estudar realmente Quimbanda, você vai descobrir que essa Quimbanda independente, ela se apoia, não se apoia em orixá, não existe orixá dentro da Quimbanda independente. O que existe são Quimbandas que misturam um pouco com a Umbanda, e você vai ter ali uma gíria de preto velho, separado do trabalho de Quimbanda, mas ainda assim você tem presença de orixá. Mas na Quimbanda não existe orixá. Então quem que suporta esse trabalho? Quem que rege esse trabalho. Você sabe, moço? Então, São os pela. Daimons, Ah lá. ou como vocês chamam atualmente os demônios. Sim, E senhor. agora, eu vou pedir muita calma para quem está escutando para eu explicar uma coisa. Os demônios, moço, do ponto de vista universal, não são os demônios cristãos. O que que eu quero dizer com isso? Na mitologia hebraico-cristã, o demônio, os demônios, existem para complicar a vida do ser humano. Eles existem única e exclusivamente para desviar o ser humano do caminho do justo. E ali eles chamam de demônio muitos deuses cultuados por religiões antigas. Baal, por exemplo, Agora, a gente tem que entender que na Quimbanda não existe esse contexto religioso de que os demônios são criaturas nefastas criadas para destruir a humanidade. Existe toda uma egrégora e toda uma hierarquia positiva. Não existe, moço. Não existem os guias, as entidades, os mentores, os mestres ascensionados, os falangeiros de orixá, o orixá, os anjos, arcanjos e por aí vai, a subindo até chegar em Deus. Sim, senhor. Então, moço, é risível imaginar que não exista essa mesma estrutura do outro lado da moeda, moço. Não é verdade? É. Se tudo que existe no universo existe em equilíbrio, existe também essa hierarquia no polo negativo. E aí, moço, eu não estou dizendo o que é melhor, o que é pior. Eu estou explicando como funciona dentro da minha visão. Tá certo, moço? Não estou colocando. Colocando é. Dentro do contexto da Quimbanda, você tem os demônios e você tem a energia desses seres como a energia que rege as linhas de trabalho da Quimbanda. Tanto que você, se você encontrar um tranca-rua na Quimbanda, se for essa Quimbanda independente, ou quimbanda pura, ou quimbanda livre, do jeito que você quiser chamar, ele não vai te falar que ele trabalha na energia de um orixá. Porque não existe esse repertório na quimbanda. Então, você tem esses seres que regularizam a quimbanda. Se eu trabalharia na quimbanda, moço, hoje, isso não faz parte das minhas vontades ou do meu repertório. Mas se fosse preciso, quem sabe? A caridade é caridade, seja qual for o nome. Por que então que eu digo que hoje eu não iria? Porque eu também tenho a minha vontade, eu também tenho o meu livre-arbítrio, moço. E eu não enxergo como agregar do jeito que eu desejo agregar, do jeito que eu vejo que eu posso agregar nessa egrégora da Quimbanda. Respeito todos que trabalham na Quimbanda de bom coração. Todos que trabalham com cura, porque quem acha que Exu não é médico, Exu também é médico. Todos que trabalham com quebra de demanda, com quebra de magia. Enfim, moço. Eu admiro quem trabalha na Quimbanda com boa intenção, assim como eu admiro quem trabalha na Umbanda de bom coração, no Candomblé de bom coração. Assim como eu admiro o pastor que tem bom coração na igreja, moço. Assim como eu admiro o padre que tem bom coração. Para mim, é tão irrelevante essa separação religiosa que eu não consigo entender por que que vocês ainda se dividem por causa disso. Como eu disse na nossa outra conversa, moço, na minha encarnação, eu participei das cruzadas. E ali, eu vi o que eu vejo todo santo dia até hoje. O ódio pela falta de capacidade de entender a realidade do próximo. E isso, moço, eu não consigo admitir. Não consigo. Então, as pessoas descrentes assim, ou que duvidam, as que acreditam merecer provas factíveis e verídicas, verificáveis, né? para confiar e chamar uma incorporação de autêntica, elas devem ser sentidas ou vistas como incômodo pelos médiums? Pelo médium não, moço. Veja bem, tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver, não diz? Sim, senhor. É minha responsabilidade fazer alguém acreditar numa coisa que ele não quer acreditar, moço? Não, senhor. Então não é responsabilidade do meu médium botar na cabeça de ninguém também. Até porque não é próprio da Umbanda enfiar na cabeça dos outros ou enfiar a goela abaixo a filosofia da Umbanda. Assim como não é próprio do kardecismo. Existem, moço, alguns estudos científicos que comprovam, por exemplo, diferenças na atividade do cérebro durante o momento da incorporação. Eu, sinceramente, não enxergo valor em ficar correndo atrás de quem só quer desprovar a minha existência. Por quê? Porque eu tenho medo? Não. Porque esse tempo e essa energia seriam muito melhor empregadas trabalhando por quem tem fé. Ao invés de que ficar num laboratório servindo de experimento. Entende? Essas pessoas também merecem a caridade e o amor, com certeza. Quando eles buscarem isso. Enquanto eles buscarem desprovar. Enquanto eles buscarem refutar tudo isso. Eles entram por uma porta, eu saio pela outra. Agora, com essa história dessa física, eu quero ver quem é que vai explicar o universo sem tudo que essas entidades estão falando há mais de 10 anos, há mais de 20 anos. Conceitos de física que muito doutor em física não sabe. Tem entidade por aí explicando. E aí? Refuta isso. Entende? Sim, senhor. O senhor falou sobre a ideia de daquilo que vai goela abaixo. O senhor falou sobre a ideia de cura. E às vezes as pessoas perguntam sobre carrego. Seu Exu, como e para onde o senhor encaminha o miasma que retira, se é que o senhor trabalha nesse fator de retirar também, às vezes na gira ou até do mundo espiritual? Isso vai depender de caso para caso. Por exemplo, você pode ter um caso de um trabalho feito. Vamos falar de amarração, já que é o mais popular, né? Amarração. Se esse trabalho está sendo feito, está sendo reforçado de tanto em tanto tempo, como geralmente é. Existe uma canalização de energia contínua para aquele projeto, para aquela intenção. Então, essa energia precisa ser redirecionada. Pensa, moço, num rio que faz uma curva, como se fosse uma letra U, tá certo? Sim, Então, senhor. essa energia está vindo de um lado. Ela vai ser canalizada para esse rio, fazendo. Então, ela vem de um lado do U, ela é desviada para ir para o outro lado do U e seguir outro rumo. Muitas vezes, essa energia é direcionada para dimensões extrafísicas, onde ela vai ser tratada como um rio que é tratado. Você purifica aquela energia. E esse é um trabalho que demora, moço, não é um trabalho da noite pro dia. Mas você tem espíritos que trabalham única e exclusivamente nesse propósito. Assim como tem os espíritos que trabalham na medicina dos espíritos desencarnados, existem os espíritos que trabalham na energização ou na mudança energética das energias Só que geralmente você tem espíritos envolvidos nesse trabalho. Então vamos diferenciar assim, moço. Você leva espíritos ou para hospitais ou para. Não sei se a palavra certa é prisão, moço, mas vamos dizer assim, você leva ele para quartel-general de Exu, por exemplo, para ele ser sabatinado? Não. Para ele sentar e pensar no que ele quer da vida dele, se ele quer ou se ele não quer ser resgatado. E por aí vai, toda aquela história que vocês já conhecem, que não pode mexer no livre-arbítrio, tal, tal, tal. Mas buscando ser mais prático aqui, moço. Espíritos são encaminhados para hospitais ou centros de reabilitação, vamos dizer assim. Energias são encaminhadas para outros planos onde elas vão ser retrabalhadas. E principalmente, o carrego que não existe, para onde ele é transformado, para onde ele é transportado, moço. Que não Eu vou existe. explicar por que que eu tô falando de carrego que não existe, moço. Porque muitas vezes não tem carrego. A pessoa acha que tá atrofiando. Que tá com 7 legiões nas costas. A maior parte das vezes não é carrego. Existe uma. O senhor falou a maior parte das vezes não é carrego, é o quê? Consciência pesada, moço. É a necessidade que vocês têm de serem punidos. É uma ideia que ainda existe na cabeça de vocês de que Deus é punitivo e de que vocês precisam passar por sacrifício, passar por situações ruins para se purificar. É uma ideia, moço, de que diz assim, ai, nossa, eu tô realmente essa semana muito mal. Mas também, né, eu não presto. Fico puxando carrego porque eu não presto. Esse padrão mental se repete, e se repete, e se repete. Aí não tem carrego. Tem você mesmo usurpando as suas energias. E aí, para onde vai esse carrego que não existe, moço? Para lugar nenhum, porque ele não existe. Aí você tem que convencer a pessoa da divindade que existe dentro dela. Eu vou te dizer uma coisa, moço. Se as pessoas se preocupassem menos com carrego e mais com viver bem, não tinha preocupação, não tinha necessidade nenhuma de tanto falatório em torno disso. Eu sei que você não tá me perguntando isso porque você acredita que tudo é carrego, nem nada disso, moço. Eu tô falando é para as pessoas que estão ouvindo. E que muitas vezes jogam a responsabilidade da vida delas no ir pra frente. Porque tem carrego. Porque tem isso, porque tem aquilo. Será que tem? Se tivesse tanto carrego quanto as pessoas acham que tem, moço, ia ter que desencarnar metade da humanidade pra ser Exu pra dar conta. Porque senão nós não ia ter tempo de fazer mais nada. Você entende meu ponto, moço? Teve um rapaz que perguntou assim para Exu, estão até me trazendo esse exemplo aqui, se o senhor me permitir, né? Talvez o senhor já Então, tenha visto isso também. Teve um rapaz que perguntou assim para Exu, quando eu passo perto do mendigo, eu pego o carrego dele? E Exu falou assim, não, é você que deixa para mas é verdade, moço. É a pura verdade. Sabe por quê, moço? Morador de rua. Vamos, eu gosto de analogia, moço, então eu vou fazer uma aqui. Pois não. O morador de rua é o Exu. E aí eu vou te explicar o porquê. Porque do mesmo jeito que tem gente que pergunta se passa perto do morador de rua e pega carreiro, tem muita gente que quando passa no terreiro e ouve o atabaque batendo, e o Ogã e as pessoas glorificando, cantando pra Exu, a pessoa vai correndo pra igreja se benzer, vai correndo tomar um banho de água benta, sei lá que porra que faz. Ou então, ai, que Deus me proteja dessa macumba, dessa energia, desse. Vocês colocam o morador de rua numa posição de como se ele fosse o pior dos piores, dos piores do pior. Tal como vocês fazem com o Exu. Todo morador de rua é ladrão, vocês dizem. Todo morador de rua é imundo, é burro. É merecedor disso que ele tá vivendo, vocês dizem. Mas quantos que dizem isso, ou o moço que fez essa pergunta pro Exu, será que ele já se dedicou 5 minutos da vida dele para conhecer a história de um ser desses que vive na rua, moço? Caridade. Pra quem tá cheiroso no terreiro, de banho tomado, cabelo cortado e roupinha importada, é fácil. Eu quero ver caridade pra quem não toma banho há um mês. Eu quero ver dar um abraço numa pessoa dessa. Eu quero ver olhar pra essa pessoa como se ela fosse um ser humano de verdade. E não simplesmente passar correndo pra ignorar porque ele vai pedir dinheiro. Caridade que convém é ego, não é caridade. Você desculpa o tom mais pesado, moço. Mas essa separação, essa segregação me enoja, moço. Porque pior do que ser segregador é ser segregador e dizer que é agregador, que é iluminado, que é espiritualizado porque vai no terreiro toda semana, que é mais espiritualizado que o irmão porque não come um pedaço de carne, ou que é mais espiritualizado que o irmão ou mais merecedor do amor de Deus porque tem uma casa e o outro não. Engano de vocês. Deus olha mais por quem precisa mais. Afinal, essa é a minha interpretação de Deus dar o cobertor conforme o frio. Antes de dizer que o morador de rua é uma central de quiumba, olha pro seu coração e vê que é egrégora que você tá criando. Ver o que você está dividindo com quem passa do seu lado. Quando você vier para a quinta dimensão, trabalhar como uma entidade, você se preocupa com o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Limpa teu rabo primeiro, antes de querer cheirar o do outro. Seu Tranca-Ruas, se julgar é o mal da humanidade, e se do orgulho surge toda doença emocional, como melhor se defender na luta pela tal felicidade, num mundo caótico sem praticar o mal? Vira entidade. Vocês estão na terceira dimensão pra quê, moço? Para se abster do apego às posses, paixões e desejos. Vocês estão aqui primeiro de tudo pra viver a terceira dimensão. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão sentir raiva. Vocês vão sentir ódio, vocês vão sentir desejo, vocês vão sentir tristeza, vocês vão sentir amor, vocês vão sentir repulsa, vocês vão se sentir rejeitado, vocês vão sentir de tudo. Vocês vão ter o orgulho ferido, sim. vocês vão ser menosprezados sim, assim como vocês menosprezam. A questão, moço, eu vou até citar aqui um amigo meu. Numa coisa que ele disse, porque eu acho que a explicação dele é muito mais bonita do que a minha. Numa própria conversa com você, moço, o Caboclo Cobra Coral, meu companheiro, de egrégora espiritual desse menino, falou sobre ilusão e viver fora dela, viver na ilusão. Então, eu vou parafrasear ele e dizer: vocês vivem de ilusão, vocês vivem, digamos que, dentro do que vocês podem entender. Então, não queiram ser o que não é possível ser. Sejam sinceros. Isso não dá espaço para vocês serem mesquinhos, ruins. Eu não tô dando carta branca para isso. O que eu tô dizendo é, ao invés de negar as suas paixões, entenda as suas paixões e seja senhor delas. Por quê? Vocês acham que aqui do outro lado não existe nada disso? O espírito que não aprende a lidar com o seu lado sombra, não sai do lugar. E ignorar o lado sombra não é aprender a lidar com ele. É a mesma coisa que botar poeira debaixo do tapete. Entendemos? Então, vocês vivem numa realidade muito limitada, para não usar uma palavra forte. Então, como é que vocês vão viver bem nessa realidade? Entendam que vocês não são essa realidade, vocês são singularidades. Eu não disse lá no começo, moço, que diferente da humanidade, o ambiente não faz a entidade, mas a entidade faz o ambiente? Por que que vocês não fazem isso? Por que terceirizar a culpa pro governo, ou pro patrão, ou pro cônjuge? Não existe terceirização no caminho da evolução. Cada um tem que se virar com o que tem e fazer o melhor daquilo. Não dizer, ah, nessa encarnação eu vim pobre e não vou poder ajudar ninguém não, porque se eu der pro outro vai faltar pra mim. Isso é desculpa. Isso é o seu ego dizendo, proteja você o seu luxo ou a sua vivência do jeito que dá. Porque se você tirar 1 quilo de arroz, você não vai poder jogar arroz fora, né? Porque toda vez que você come, você joga comida fora, porque sobra. Terceirizar menos. Chamar a responsabilidade da encarnação de vocês pra vocês. Porque ela é de vocês. Não é de entidade, não é de pai de santo, não é de Deus. A responsabilidade é sua. Te assustei, moço? Ficou até calado agora, moço? Tá tudo bem aí? Graças a Deus, louvado seja. Não, tava pensando se é possível, né? Às vezes a gente ouve assim, vira entidade, sabe que é brincadeira, mas às vezes a gente lembra aquela palavra de Exu, sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu. E aí vem essa questão. É possível o homem ter o mesmo desprendimento de Exu que... Na matéria? É, enquanto estamos aqui, carnado. Sabe qual é o grande problema que eu vejo em muito lugar para eles? A busca por ser o que não é. Vou te explicarmos. Posso te usar como exemplo, moço? Sim, senhor. Então, moço, você é o Jefferson. Você é um espiritualista. Você é uma pessoa que acredita na vida após a morte. Uma pessoa que acredita, que conversa com entidades. Uma pessoa que acredita em toda a estrutura e egrégora espiritual que existe além dessa dimensão. Como é que você pode dizer que você é ateu, por exemplo? Tem como, moço? Você dizer que é ateu e conversar com o espírito? Não, senhor. Então, como é que eu posso ser encarnado e querer ter o desprendimento de um ser que, por exemplo, não precisa se preocupar em se alimentar para não morrer? Eu posso, moço, viver a minha vida de doação. Ou seja, viver me doando. Mas vocês precisam viver para vocês. Se vocês não trabalharem, vocês não vivem. Vocês não comem, vocês não bebem, vocês não moram. O meu ponto é, moço, o exemplo dos mestres que ascenderam, por exemplo, e aí podemos falar de Jesus Cristo, cujo eu tenho profunda admiração, eles vêm para a Terra mostrar que é possível viver melhor. Mas enquanto você nega a sua humanidade para querer ser um Exu ou um preto velho, você nega a sua realidade e você para de avançar. Quando eu leio, por exemplo, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, o que eu entendo é: somos sim perfeitos. E cada encarnação é uma fração dessa perfeição. Então, moço, meu ponto não é dizer para que as pessoas não melhorem ou não busquem o exemplo das entidades ou dos mestres que ascenderam. O meu ponto é: antes de tudo, ame-se, aceite. Porque, moço, por incrível que pareça, tem muita gente por aí que procura a espiritualidade e entra numa depressão profunda. Você sabia disso, moço? Entra numa depressão profunda. Entra numa depressão profunda, num desânimo quase fatal. Por quê? Porque a pessoa olha para a entidade e fala: nossa, que ser excelente, maravilhoso, eu nunca vou ser isso. E a pessoa começa a se diminuir. E a pessoa entra dentro de um casulo e passa a vida inteira se achando o pior pedaço de merda do universo. Depois de tudo que você escutou de entidades, moço, talvez você seja a pessoa que mais escutou entidade nesse mundo. É mesmo. Você realmente acha que é isso que a gente quer? Não, senhor. Quando um preto velho vem em terra, moço, e ele dá um exemplo de amor, de caridade, ele não quer que você se sinta diminuído pela presença dele. Ele quer que você se sinta inspirado pelo exemplo dele. Por isso que o nome que eu mais gosto é guia. Porque nós guiamos, nós mostramos. E a melhor forma de ensinar é o exemplo. Nós não queremos diminuir ninguém. E é por isso, moço, que eu fui tão incisivo e talvez um pouco duro ao falar sobre a questão do morador de rua. Nós somos exemplo do próximo passo para vocês. E não do passo atual. Porque antes de você se preocupar em virar um preto velho, você tem que se preocupar em ser um ser humano decente. Porque o preto velho hoje, ontem, foi um ser humano decente. E é por isso que as histórias das entidades, moço, sobretudo os caboclos e pretos velhos, são tão emocionantes e as pessoas ficam tão tocadas. Porque é o exemplo de humanidade, o exemplo de vencer as adversidades e conseguir ser bom nessa terra que faz a diferença. Eu não tenho história bonita para contar da minha encarnação. Então eu conto sobre a minha ganância e sobre o meu ego e sobre a minha cegueira. Para me vangloriar, moço, do que eu consegui? Não. Para que as pessoas possam olhar a estrada que eu trilhei e dizer: isso não serve para mim. Olha, eu quase fiz isso, ainda bem que eu não fui. Se eu precisar, durante mais milhares e milhares de anos, ser um exemplo para que as pessoas não façam o que eu fiz, eu serei muito feliz, moço. Mas eu gostaria muito que as pessoas parassem de seguir essa ideologia maluca de querer ser imaterial na matéria. Porque isso é fuga, não é evolução. É fuga. Parem de confundir fuga com evolução. Porque quem foge não evolui. Evolui aquele que está lá, diariamente na luta. Porque, moço, eu gosto tanto de falar de preto velho. Porque veja só, moço, você tem espíritos que foram sabatinados, que foram execrados, que foram massacrados, que foram traídos na sua terra natal, foram trazidos para trabalhar até morrer. Seres que foram ditos não ter alma. Seres que muitas vezes foram abusados verbalmente, fisicamente, sexualmente. E teriam todos os motivos para não voltar e ajudar essa realidade. Mas o que que eles fazem, moço? Eles vêm. E se precisar, pega até no colo. Qualquer algoz. Porque o que a entidade quer passar, o que o guia quer passar para vocês, é um exemplo. Então, aceitem quem vocês são. Mas busquem inspiração nesses exemplos de como viver uma vida melhor. O ego existe. E não só para atrapalhar. O ego existe por uma questão de preservação individual. Então, releiam tudo que vocês leram. Porque se você se sente triste pelo aprendizado que você tem com a espiritualidade, você está aprendendo errado. A intenção da espiritualidade é enaltecer vocês. Não colocar vocês numa posição de merda. Entende, moço? Graças a Deus. Sim, senhor. Senhor Tranca-Ruas, a gente está se aproximando aqui dos 5 minutos finais desse nosso encontro. Perguntar ao senhor, primeiramente, a possibilidade de um segundo encontro e fazer uma pergunta e pedir sua mensagem final. Vamos, moço. Vamos sim. Tá certo. Então, a pergunta que eu tenho a respeito de tudo isso é a seguinte: como a pessoa pode ouvir tanto conhecimento das entidades, do senhor, e fazer igual o senhor faz, que o senhor deu esse exemplo e eu achei muito bom, sem o objetivo de ganho pessoal? Porque depois que a gente ouve tudo isso encarnado, diz assim: então eu vou ouvir o Exu, vou fazer tudo o que estou falando, daí eu vou ter um objetivo de eu ganhar alguma coisa em troca depois da morte. Como a gente pode ouvir tudo isso que o senhor está falando sem essa, sem deixar que essa seja a motivação principal para fazer as coisas, o ganhar alguma coisa em troca depois? Moço, vou ser bem sincero com você. Não tem jeito. Se hoje todo mundo entendesse que a espiritualidade não é um trabalho que você vai ganhar salário quando você desencarnar, Sim. 90% dos terreiros esvaziam. Assim como 90% dos centros kardecistas. Assim como 90% das igrejas evangélicas, católicas, templos budistas, hinduístas, o que for. Porque a grande maioria das pessoas ainda busca espiritualidade porque tem medo do que vai acontecer depois da morte. As pessoas procuram fazer uma poupança para quando desencarnar. As pessoas vão no terreiro, porque se não for, vai tomar peia do orixá, ou vai desencarnar e vai para um umbral. Eu vou responder essa pergunta, finalizar essa resposta com uma pergunta. Eu quero pedir a gentileza de que todos que estão escutando reflitam sobre essa pergunta e respondam para si próprios. Em quantos contatos com irmãos da igreja, do terreiro, do templo, do centro, vocês sentiram amor? Quando vocês chegarem a essa resposta, vocês vão entender o porquê não dá para tirar essa noção de recompensa do ser humano. Porque vocês vivem pautados nisso. Mas se é para fazer por interesse, pelo menos façam com dignidade, com amor. Porque se não for por amor e com amor, não existe espiritualidade. Existe mentira. E agora, usando uma frase quase bíblica, onde há enganação, não há o Espírito Santo. Entende, moço? Taro Exu. Salve, seu Tranca-Ruas. Qual que é a sua mensagem final, então, seu Exu? Sejam tridimensionais. Deixem para ser outra coisa quando vocês estiverem em outro lugar. Mas a tridimensionalidade é muito mais do que Inveja, raiva, traição. Na 3D também existe o amor. Também existe a caridade. Também existe a fraternidade. Então saibam equilibrar os dois lados da balança. Porque toda vez que você esconde um punhal ou aponta o punhal, a única pessoa a sangrar vai ser você. E toda vez que você abre os braços e abraça, você abraça o outro e abraça a si próprio. Toda energia corre e volta. Não é um U esse rio, moço? Ela vem, ela passa, tratada e volta. Então, deixe de esquecer o que você não é. Passe a amar o que você é. Porque quando você se amar de verdade, você vai estar preparado para amar o próximo. E aí você vai estar preparado para ser caridoso. E aí você vai estar preparado para ser espiritualizado de verdade. Salve a sua banda. Salve a sua força. Eu sou Tranca-Rua das Almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Lar o Exu, seu Graças a Deus. Tranca-Ruas, no próximo encontro nosso, eu gostaria que o senhor, depois quando o senhor voltar, o senhor dissesse aí qual que é a sua definição de céu, qual que é a sua definição de purgatório e qual que é a sua definição de inferno. Vai ser bacana isso. Vai, moço, vai sim. Então, muito obrigado e até daqui a pouco. Até, moço. Salve. Para o Exu. Valeu. Graças a Deus. Lá na encruza, existe um homem valente. Lá na encruza, existe um homem valente. Senhor Wesley, Oi, Jeff. como é que está se sentindo agora? Flutuando. É? Nossa, maravilha. Tá certo. Graças a Deus. Muito obrigado por mais esse diálogo. E eu falei com o Exu, a gente vai fazer um próximo com a. Ele deu a permissão e com a sua boa vontade também. Vamos sim, Jeff. Tá certo, então. Muito obrigado.